Wilson in the Santa Virgin. Positivo, senhor, descendo o nosso 360 para Congonha. Você quer tentar a saída? Pois conforme a rota que tem em Nova York, 390 para Taubaté, ou seria a 390 para a saída, ou para o A nossa para a Pulo 10 do Vasco, depois a Pulo 16 do Vasco, confie, chamado. Sim, seria a São João Lida Morte, velho. Bruno Leda Moto, ok, obrigado. Bom dia, TAM 3399, para Guarulhos. Tá bom. 399, autorizado Serra Bravo, Golf Romeo, conforme rota, plano de voo, resolução no zero Taubaté, nível de voo autorizado 340. Decolo da cabeceira 10. Primeira curva direita, perfil de saída, São João 1, Noleda, Modifa. 5022, ação em transponder, controle opera no 0, decimal 8, TAN 3399. Dois motorizados, 340, 0200, 9/10, curva direita, salvo 1, Noleda, Modifa. 5022, transponder, 208, controle, TAN 3399. Apenas confirmando, 5022, transponder. E a saída é Sanvo, Serra Alfa November, Victor Oscar, um salve. Sanvo, saída 5022, eu confirmo. 5022, correto, chame pronto, sinal no 0, baixo 1, TAN 3399. 3399, informo que para controle de fluxo vai ser somente autorizado o seu táxi por volta das 0705, ok? Vai iniciar mesmo assim? O T3399 informa que, devido ao controle de fluxo, o controle de Sierra Bravo Golfo Romeo, Guarulhos, informou que a sua decolagem seria a partir das 0707. Estamos agora às 0651. Vai ter que aguardar alguns minutos em solo para controle de fluxo. Ok? Tem alguma restrição ou não? Gente, acordando com o nome da companhia. E por volta de 07, eu acho que já seria possível a gente puxar e, enfim, ser autorizado o táxi. Coordenar com o 9 a respeito de que, certo? Uma coordenação mais breve com o Guarulhos, ele deve te informar essa mesma situação de controle de fluxo, ok? Só pra ter um encontro aí dessa informação. Ah, positivo. Vou falar com a coordenação da empresa então e tenta contar com o CGNA, obrigado. Não vai demorar muito mais não, positivo. Positivo. Salvador, bom dia, Gol 1961, informação Foxtrot, no 2009. Gol 1961, Galeão, autorizado conforme rota, plano de voo. Pisilou 44 seguro, até novembro 857, Monsul. Nível de voo autorizado 360, decola da cabeceira 10, primeira curva à direita, perfil de saída ação, voo 1. Leda, correção. A encenação voo 1 no Leda Dóquilo. 5026 dúzia, acione transponder, controle opera no 20.8, voo 1961. Ok, voo 1961, está autorizado Galeão, nível 360. Da 10 à direita, na São Vô Leda Dóquilo. E só pendulou 44, resto conforme. 208 o controle e o transponder 5026. Correto, chefe profissional 09, o Gol 961. Sim. Bom dia, Xanera 6251 com a Golf, autorização Guarulhos. Xanera 6251, confirma o horário do plano e o destino. Será um 5 na próxima, se não é Guarulhos. Confirma, será 55. Agora, no momento, 0655, é isso? Não, decolagem é 0725. Ah, eu obtei 0725. Gente, não temos o seu plano aqui ativo no sistema. Apenas confirma aí o... Ah, Guarulhos, acabamos de receber o seu plano. Só um minuto, cópia, Xanê 6251. Obrigado. Salvador, Rocha, né, 675? Positivo, só para a gente visitar, operando toda a extensão da pista, não é isso? Sim, estou operando toda essa extensão. O Lutan é referente à instrução em que tornaria 1.700 metros, vamos entrar em vigor na segunda, aparentemente. Ok, muito obrigado pela extensão, está pronto para a cota, caso venha aí. Gente, o número 2 para a cópia, para Serra Brava e Serra Papá, só um minuto. Ok. Número 251, agora sim, pronto, cópia? Prossiga, senhor. Autorizado Serra Brava, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo. Piso 190, Tabaté. Nível de voo autorizado 360, decola na pista 10, primeira curva à direita, perfil de saída São, voo Uno, Leda, Motiva. 5031, acione transponder, controle opera no 20.8, puxando em 6251. 6251 autorizado Guarulhos no 360, decola da 10, curva direita, Sango 1, Leda, Motiva, Zulu 10, Taubaté, 5031, 120.8, estamos no box 7. Ritmo 7, chame para acionar com atendimento correto, puxando em 6251. Muito obrigado. Mais 075.4 Congonhas. China 675, autorizado Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota, plano de voo, piso 90, Pubave, piso 96, Cosmo, DST Confins, DST Chomode, após conforme. Nível de voo autorizado 360, decola a cabeceira 110, primeira curva à direita, Sanvo 1, Leda, Motiva. 5025, acione transponder, controle, opera 120.8, China 675. Afirmativa, autorizado conforme 360, decola na Sambo, Leda Motiva. Pisolo 10, Pupombo, de Apolo 16, Bosco, Confim, chamado conforme. Transponder 5025, controle lateral 208. Apenas confirmar a cabeceira, 10, primeira curva direita e o nível 30, 360. Positivo, cabeceira 10, primeira curva direita, Uxa 6075. Atchim, ponto será 04, Pationa, Xanem 075. Chamará, obrigado. O Gol 961, pronto no 09, puxe e acionamento. Gol 961, autorizado, chame táxi. Livre, puxe, Gol 961. 3399. Ah, 3399, prossiga. Confirmando, qual horário de decolagem? 707. E após o voo, pode iniciar o acorde? Afirmo, está condicionado. Acordando com a equipe de solo, após o Boeing 737-800, companhia Gol, iniciar o táxi a cauda, vai iniciar na posição 90, tá? 3399. Para o táxi, Gol 9961, tempo POB de 161, Campinas, 3 horas e 20. Gol 9961, autorizado o táxi, via Pationo, Índia. Quando esperar piscina 0, chame novamente quando pronto. 10-105 na ajuste. Bom voo. Terceira livre, táxi em frente, via Paz, saída Índia, lá no ponto de espera, chama de novo. Gol 9961. Por favor, chamei 6075 no gate 04 para o posto de fulamento. Sim, chamei 6075, mantém a posição só no minuto. Confirme para o 6075. Eu mantenho a posição só no minuto, chamei 6075, temos aeronave passando a cauda agora no momento. Vou. Boeing 737-300 e temos uma aeronave também no gate 10, já término de push para táxi. Vai manter a posição, é, no máximo 2 minutos vai estar começando a push, ok, no 04? Positivo, na escuta para o push. Torre, gol no 961, pronto no ponto de espera. Gol 1961, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero. O vento 1-0 graus, 03 nós. Livre, alinhar e decolar, pistão no zero, gol na 961. Vagos 3399, 171 a bordo, 3 horas e 45 autonomia até no galhão. Então, 3399, autorizado o táxi, via parte 1, Índia, ponto de pressão 0, mantém a posição, chame novamente. O ajuste é 0 no 5. 0 no 5, 3399. No 961, decolar ao 10, chame agora controle Salvador, 120.8, bom voo. 120.8 é o controle, bom, 961. Controle, bom, 961, decolado, passando 1.800. Bom, 961, contatado na decolagem, vou para nível de voo 360, após 2.000 pés, vou direto Leda, após Leda, Doclo. Ok, 2.000 pro de Leda, após Doclo, no gol no 961. Quanto para a próxima, 3399? Correta 3399, pode para a próxima. 3399, autorizado alinhar e decolar. Pistão 0, vento 130 graus, 06 dúzia de nós. Autorizado decolagem, pistão 0, 3399. Autorizado pushback, chame pronto táxi. 60 push, 6075. 199, decolado 07113. Chame agora o posicionador, Roma 20, decimal 8, bom voo. Ok, controle 120, decimal 8, centro, muito obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3399, decolando, você escuta? Então, 3399, contato radar na decolagem, sua para nível de voo 340. Após 3 mil pés, vou direto Leda. Ok, direto Leda, 2000 no momento, seguindo então para 3399, obrigada. Para o táxi, 123 a bordo, autonomia de 4 horas e 30, 0 milhão. Xeremi 075, continuação de PB novamente, estou autorizado o táxi. À direita, Índia, no ponto de espera, chame novamente. O ajuste altímetro na 065. Na 065, autorizado Índia, o PB 123, autonomia 075. Meu 075, autorizado alinhar e decolar, pistola 0, vento no 40 graus, 089. Alinha e decola, dá um 0, meu 075. Meia-uno, chame Recife, 125, decimal 10, alterna 123, decimal 8. Senhorita, entendi, 125, decimal 1, secundária, 123, decimal 8, Bona, 961. Afirmativo. Boa noite. Boa noite. 6075, decolador Zuno 9, chame agora controle Salvador, somos 2028. 02, bom dia, 075. Dia, chanela 6075. Dia Chanel 6075, contato radar na decolagem, vou para nível de voo 3620, após 2000 pés, vou direto Leda, após Leda Mótima. 3620, após 2000, Leda, Leda Mótima, 6075. 3399, chame Centro Recife, 125, decimal 10, alterna 123, decimal 8. Ok, 125, 1238, Recife, muito obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Paulo Salvador, bom dia, Avianca Charlie Delta. Primeiro nome? Avianca Oscar Charlie Delta. Oscar Charlie Delta, bom dia, prossiga. É, autorização para rebocar a aeronave está posicionada no pátio 3. A gente precisa ir para a posição 5 do pátio principal. gente foi atendido que se encontra no pátio 3, o destino é o 05 pátio 1, o Oscar Charlie Delta. Confirma? Confirmo. Então já o início do reboque vai reportar ingresso no pátio 1, no Oscar Charlie Delta. Positivo, reportar ingresso no pátio 1, está autorizado. Obrigado. Solo, motor 62, pronto, gente, autorizado o Xamitax, o Xamitax 251. Autorizado o 251.